Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ah, tô com a bandida com a vida tranquila no meio do nada. É, curtindo a paz, o que me satisfaz. Sou maloqueiro de fé. Tô com a bandida com a vida tranquila no meio do nada. É, curtindo a paz, o que me satisfaz. Sou maloqueiro de fé. Chama atenção, estilosa demais. Chapo no seu jeito, malandra sagaz. Perfume é Chanel, olha o efeito que faz. Somos amantes, amor e rivais. Tá larico com ela, não brota responsa no peito. É mulher de maloca, sorriso no rosto. Eu sei que incomoda, se vem contra nós, já sabe, não volta. Nossa proteção é joelho no chão. Fé em Deus tá firmão. Liberdade canta pros irmãos. Deus guarda de bom coração. Onde nós chega, inveja passa mal. Zé, povinho faz cara de nojo. Pra existir com um punhado de sal e arruda pra cegar invejoso. Maloca no game, estilo mil grau. Meu bonde a milhão, zoião passa mal. Família tá bem, pra mim tá legal. Falador é poucas e tchau. Só de marola, arrasante com os grandes. SW Corolla e os kit cantante. Gata do lado tá sempre elegante. Sorriso é perfeito, olho sem brate. Pra ver marrento, nós é do bom, do melhor, nós quer. Sem conversa pra não deixar pé. Honesto, real, leal, sem migué. Não somos casal normal. Quem é que não quer um malote no bolso? Dois visionários de fal. Quero brilhante pesando o pescoço. Tô com a bandida com a vida tranquila no meio do nada. É, curtindo a paz, o que me satisfaz. Sou maloqueiro de fé. Tô com a bandida com a vida tranquila no meio do nada. É, curtindo a paz, o que me satisfaz. Sou maloqueiro de fé.